Eita, eita, eita. Eita maravilha, eita maravilha, eita maravilha. Eita coisa doida. Tava com a guria na minha cama. Ei. Assistindo Hannah Montana. Ei. Ela começou a rir. Ei. Eu falei do que você tá rindo. Ei. Ela falou disso daí. Ei. E apontou pro meu pinto. Ela riu da minha fimose. Ei. Ela riu da minha fimose. Minha avó tá com osteoporose. Ei. Ela riu da minha fimose. Ei. Achei que ela tava rindo do meu pinto que era murcho. Ei. Mas ela tava rindo do meu excesso de prepúcio. Você riu da minha fimose. Ei. Eu te amava por causa da fimose. E cada vez que eu masturbava, meu pinto sangrava. Trava. Isso me deixava machucado. Parecia que eu tava menstruado. Tava menstruado. Eu enrolava absorvente no meu pinto pra estancar o sangue. Eita coisa doida. Eu não consigo ver minha glande. Eu não consigo ver minha glande. Ei, ei, já quis fazer cirurgia no SUS. Meu pinto continua de capuz. Ei, minha avó ainda tem osteoporose. Eu queria ter vagina só pra eu não ter fimose. Ei, eu queria ter uma vagina. Eu queria ter uma vagina. Ei, eu queria ter uma vagina. Eu queria ter uma vagina. Ei, mas eu não queria ser menina. Ei, só queria ter a minha vagina. Ei, se eu tivesse uma vagina, me geré sentado. Então aproveitaria pra soltar um barro. Pinto precisa chacoalhar, vagina nunca vai broxar. Pinto precisa chacoalhar, vagina nunca vai broxar. Pinto precisa chacoalhar, vagina nunca vai broxar. Eu queria ter uma vagina. Eu queria ter uma vagina. Ei, eu queria ter uma vagina. Eu queria ter uma vagina. Eu queria ter uma vagina. Ei, eu queria ter uma vagina. Eu queria ter uma vagina. Eu queria ter uma vagina. Eu queria ter uma vagina. Eu queria ter uma vagina. Eu queria ter uma vagina. Eita. Eu queria ter uma vagina, eita uma maravilha, vagina. Eita maravilha, eita coisa doida. Ela riu da minha fimose. Fica calmo, cara. Calmo como? Você sabe que eu fico puto com todo mundo que ri da minha fimose. É toda mulher que ri da tua fimose? Não é toda não, teve uma moça que nunca riu. Quem? Minha prima.